Games. The Big Bang of Royals! Olá, meus queridos, este é o Game Talk especial da Tokyo Game Show que o Nerdrops traz pra vocês. Aqui comigo está João Gabriel, o Miopia. Opa, e aí pessoal, faz tempo, mas estamos de volta. E vamos botar muitos links aí no post. A gente tá com uma cobertura fotográfica do Humberto Koga, que o Twitter dele vai estar aí pra vocês seguirem. Todas as fotos que tem aí embaixo foram tiradas pelo nosso correspondente lá na Tokyo Game Show. Quer dizer então que tá são fotos exclusivas, Vivaco? Exclusivas. Olha que beleza. E ao fundo você está ouvindo uma coletânea do melhor do Orchestra Game Concert, porque vamos falar das notícias da TGS, meus amigos. Então vamos pra lá, e não tem vinheta, bota a vírgula sonora e começa aí. Pois é, pessoal, a Tecmo anunciou o novo Ninja Gaiden, né? Acho que é o primeiro Ninja Gaiden, é o primeiro Ninja Gaiden depois da saída do Itagaki, aquele japonês muito doido que fazia o jogo. E, pô, eu tenho a sensação, o cara era meio que a alma, né, Vivacqua, do Team Ninja. Eu acho que ele era a alma de coisas que se movimentavam bem rápido. É. Acho que era isso. É, mas a Team Ninja só fez o Ninja Gaiden e o Dead or Alive. E ele dirigiu todos, querendo ou não, o Dead or Alive sendo muito, pelo que diz, inferior a outros jogos de luta. Ele era bem feito, ele era conciso. É, sempre foi um jogo redondo, né, Dead or Alive. Não tinha falhas muito grotescas. Só não era um jogo tão legal, eu acho, sabe? É, ele ficou muito legal na versão do Xbox 360, mas era um jogo de lançamento que não teve atualização pra melhorar o modo online e que podia chegar ao infinito. Não estávamos na época de comprar roupinhas, dessas coisas. Olha só como seria hoje. Nossa senhora, meu Deus do céu. Pra quem não conhece, Dead or Alive sempre primou muito assim, né, por essa coisa de roupas nos personagens. Inclusive tinha aquela versão do Xbox One que era de vôlei de praia, né? Que, isso, na verdade, não era um jogo de vôlei de praia, era um jogo de vestir meninas. É, assim, aí vale lembrar também que a Team Ninja fez o último Metroid, né? Isso, já sei. Other M. Que foi bem recebido, não tão bem quanto a série Prime, né? Mas não é como se tivesse sido mal recebido, né, o Metroid. É, o que a gente sabe é que o Team Ninja é especialista em jogabilidade e a pior equipe de todas pra fazer enredo e história. Porque todos são péssimos, disseram que é o único grande problema do Metroid Other M é que não precisava de absolutamente nada da história. Só que a história tenta contar coisas importantes, só que é mal contada. Na verdade, talvez a coisa da história, as pessoas tenham torcido um pouco o nariz, porque o jeito de contar as histórias em Metroid sempre foi muito diferente, assim, do que o que a gente tá acostumado, né? Que é o padrãozinho cutscene e jogabilidade, assim. E é o que aconteceu com o Other M. O pessoal reclamou muito que não dá pra pular, né, as cutscenes, e são horrorosas, assim. Mas, assim, Ninja Gaiden sempre é legal. Nunca é incrível, mas é sempre legal. Mas sempre é impossível. Sempre. Eu acho que o Ninja Gaiden é muito parecido, ó. Quem concordar comigo, bota aí no comentário. Pra mim, Ninja Gaiden é muito parecido com Super Mario Sunshine. Você começa achando que é uma coisa, você tem que aprender muito a jogar. Mas depois que você tá muito bom, o jogo fica divertidíssimo. Sim. E ele fica incrível, mas leva muito tempo. Não é uma curva de aprendizado. É uma pista de rally de doutrinação. Nesse aspecto, é muito diferente de God of War, né? Por exemplo, que o jogo, ele é tão fácil e tão acessível que você está fazendo coisas incríveis sem nem pensar. Nossa, quantas meninas eu não conheço que falam, eu jogo videogame, eu jogo God of War, entendeu? Ninja Gaiden nunca foi desse tipo, né? Um abraço pra Flávia Gazi lá da MTV, que grava com o pessoal do Matando Robô Gigante. Se algum dia você ouvir isso, eu sei que você joga God of War, mas eu sei que você é boa, viu, Flávia? Pois é, pessoal, Pra quem não sabe, a TGS é a Tokyo Game Show, e nessa TGS, a Capcom, por algum motivo que podemos apenas esperar antes de desconfiar, mostrou um novo Dante para a série Devil May Cry. O que está acontecendo? Pois é, Vivaca, tem uma coisa interessante. Pela primeira vez, a série Devil May Cry está sendo desenvolvida por uma developer ocidental. Pois é, para quem não sabe, a Ninja Theory é a mesma developer que fez o Heavenly Sword, um dos primeiros jogos exclusivos do PS3, e também agora está lançando um joguinho no mesmo naipe chamado Enslaved. Pois é, acho que essa notícia ela é bem marcante nesse aspecto, né? A Capcom deixando aí uma grande franquia nas mãos de um ocidental, é algo que vale a pena ser comentado. Pois é. E a primeira coisa que se percebe é, se você vai dirigir alguma coisa, você tem que colocar o seu estilo ou mudar, mas aí tem a questão, você vai ter que fazer o elo com tudo. Querendo ou não, todas as séries Resident Evil conversam entre si. É. Você muda o estilo, e contanto que esse estilo, pelo que parece, é uma prequel, a prequel é o que todo mundo diz que vem antes, né? Então, é antes do Dante ficar de cabelo comprido, virar canastrão. E com cabelo preto, né? Pois é, e cabelo preto. Quem sabe foi uma maldição, a mesma que acontece com o Nero do 4, que também não é explicada. Só que prequel tem um problema, que é a mesma das séries do Star Wars. Complicado o personagem, porque o jogo é feito por uma empresa nova que aprendeu com todos os erros e novidades. É complicado você ver um Dante mais poderoso antigamente do que agora, né? Exato, é porque com certeza o jogo vai evoluir, né? Quer dizer, se espera que um jogo novo evolua em termos de movimento e etc. Quer dizer, o que as pessoas esperam de um Devil May Cry é batalhas épicas, exagero, entendeu? E, pô, já tem 4 na série. Então, agora a gente vai ver uma prequel do Dante. Será que quais os poderes novos dele serão mais exagerados ou tão exagerados quanto no Devil May Cry 4, sabe? Pois é, mas tem sempre aquela coisa do Metroid também, né? Todo Metroid você começa super poderoso, tropeça, perde todos os seus power-ups e você tem que conquistar aquilo de novo. E se essa mecânica funcionar pro Dante, eu vou querer muito jogar, porque eu morro de curiosidade quando renovam uma coisa que eu já não olhava muito bem. Eu sempre tenho um pezinho atrás com o Devil May Cry. Não, porque é feio, não, eu não sei explicar. E se isso tirar essa minha dúvida, pra mim tá ótimo. É. Pois é, o que eu acho que a gente pode esperar aí é um Devil May Cry bastante diferente, né? Isso. E a Capcom mostrou mais personagens do esperadíssimo, pelo menos por mim e pelo Vivaco, eu tenho certeza, Marvel vs. Capcom 3. Dessa vez... Ah, I'm gonna take you for a ride. Exatamente, velho. Dessa vez, eles anunciaram o Wesker, da série Resident Evil, a X-23, que é a filha do Wolverine, se eu não me engano, né? Eu não sei se é a filha do Wolverine, eu sei que é alguém que tem os poderes similares e consegue resistir. Ela tem garra no pé também. Ah, é. Eu tenho quase certeza que ela é a filha do Wolverine. E o famoso, meu preferido, disparado, Spider-Man. Seu insuportável personagem. Ela é um, só pra ressaltar, ela é um clone do Wolverine. E então, a X-23, o Wesker, que está muito canastra no filme do Resident Evil. Assistam porque vocês vão dar risada que ele tá mais canastrão que no jogo. Rapaz, é no mesmo nível, viu? Eu espero muito, muito, muito, muito que ele seja decente nesse jogo. Já tem vídeos de jogabilidade, a gente vai tentar colocar o máximo de coisa que der nesse post. Bem legal, viu, Vives? Bem rápido, assim. Acho que do jeito que ele tem que ser, cheio de teleporte. O Spider-Man tá bem parecido, assim, com outros Spider-Man, alguns movimentos novos. E pois é, parece que todo mundo tá anunciando alguma coisa e alguma coisa que tem que envolver violência. Cadê os jogos do Brain Training? Cadê o meu doutorado Layton? Cadê? Cadê o Dr. Mario? Cadê as coisas? Não, mais um. A Namco anunciou o Tekken Tag Tournament 2. Se você não sabe o que é Tekken Tag, ele é um jogo que você deve ter esbarrado no fliperama, nunca viu o nome, porque tem sempre gente jogando, em que você joga Tekken e apertando a combinação de botão você troca de personagem, você joga com dois personagens de uma vez. E ela anunciou agora a versão de console, porque a versão para videogame do Tekken Tag 1 é problemática. Não sei nem se funciona direito, se existir alguém posta aí, mas eu sei que fliperama funciona. Saiu pro Play. Foi um dos primeiros jogos do Play 2, se eu não me engano. Tekken Tag. O Tekken Tag do fliperama é na engine do Tekken 3. O do Play 2 é diferente. Play 2 já é bem mais bonito, né? Já é bem mais bonito. E tá anunciado, tem bastante imagem. O que você espera disso, João Gabriel? Pô, Vivaco, eu não espero nada de Tekken. Tá aí um negócio que eu acho que eu enchi o saco, viu? Pra vida. É, acho que nem Soul Calibur, assim. Eu não consigo mais ver o apelo. Eu não sei, essa leva de jogo 2D, assim, me deixou mal acostumado, sabe? É o que eu preferi, é o que eu sempre preferi, acho que é o que eu sempre vou continuar preferindo. E você? Na época da pirataria, eu ia falar, uhul, quero jogar. Hoje em dia, que eu tenho que escolher como gastar $60 com ou sem jogo justo, porque esse é o preço mínimo que eu teria que pagar, não vale a pena. Eu digo que nesse fim de semana que passou, eu fui na Epic Con e vi pela primeira vez o Tekken 6 e fiquei com muita vontade de jogar, tá muito bem animado, muito bem feito. E se for nesses modos, eu ficarei no mínimo curioso. Mas eu prefiro Street Fighter vs Tekken, Marvel vs Capcom 3 e Super Street Fighter 4. O Soul Calibur podia ser ajustado e dado um grau adulto, né? Parece que a Capcom conseguiu ser espalhafatosa com Street Fighter 4, com aquelas caretas, bocas e não sei o quê, mas o jogo conseguiu ficar sério. A Namco tenta ser sério, mas me bota um maldito canguru que eu sei que funciona, que eu sei que é muito bom, mas que não me convence. É. E Vivacqua, dois dos jogos mais merecedores de remakes em HD acabaram de receber o anúncio. Acho que quem jogou essas duas pérolas maravilhosas aí no PlayStation 2... Estamos falando do Digimon Battle e do Dino Crisis 2, é isso? Não, claro que não. Um deles envolve monstros gigantes, que é Shadow of the Colossus. E o Ico. Pois é, a Sony anunciou aí uma coletânea. Esses jogos merecem mais do que qualquer um, eu imagino. Principalmente Shadow of the Colossus merece rodar em HD com um frame rate um pouco mais estável. Imperdível. Acho que todos têm que gastar o seu dinheirinho, porque esses merecem, viu? Pois é, pessoal. A minha dúvida que fica, que acho que não precisa, mas eu queria arrumar o frame rate do Shadow of the Colossus. Eu sei que todo mundo diz que tá perfeito do jeito que é, mas eu acho que isso é uma coisa... Tinha que ser que nem o Mega Man 9, que você podia ligar o modo pra jogar antigamente com o slowdown e desligar, porque aí você ia conseguir ver a diferença. É, acho que é difícil, né, fazer aí um... Acaba que seria uma função meio inútil, né, Vivaco? Porque todo mundo vai querer jogar o melhor, é claro. No YouTube, inclusive, tá pipocando, já tem um tempo, de vídeos de pessoas jogando o Shadow of the Colossus em HD a 60 FPS no PC, no emulador, né? Então, a Sony precisa melhorar o jogo, né? Precisa, porque o jogo fica mais fluido, fica funcional, né? É, pois é. Ele fica funcional. Essa, eu acho, que mais se perde com esse jogo, porque como ele foi um dos últimos da geração PlayStation 2, a geração alta definição e 60 FPS, que são 60 quadros por segundo, chegou muito rápido. Exato. Então, quando a gente viu, tudo tava fluido e esse jogo já não tava mais. Lindo, maravilhoso, né? Do jeito que é. E é. Só que bem travadinho. E notícia relacionada, o novo jogo do mesmo time, né, de Icon e Shadow of the Colossus, mostrou um novo vídeo. O nome do jogo é Last Guardian. Esperadíssimo, acho que qualquer um aí que tem um PlayStation deve estar babando. E anunciaram uma data de lançamento, né, final de 2011, junto com Batman. Vamos comprar, aí a gente já sabe... Fazer 13º serve pra isso, já vai juntando aplicação, vender coisa que tá encalhada em casa, porque é aquele jogo que, se realmente vale a pena, você vai querer guardar. É aquele jogo que você tem que ter. Me desculpa, você tem que ter esse jogo. O God of War, você vai pegar tudo 100%. E eu acho que você também tem que ter. Eu acho que são poucos jogos que você tem que ter no Play 3. Você tem que ter o Gran Turismo 5, que ele vai rodar em 3D. Ele vai usar o melhor volante do mercado. Ele vai rodar lindo na sua TV. Ele vai estar completo, como a gente já falou na parte de notícias do cast tradicional. Você tem que ter o Uncharted 2, porque é uma coisa de cair o queixo. Você tem que ter o God of War, porque é sempre divertido mostrar como é a violência em alta definição. E você tem que ter esse e a coletânea de Shadow of the Colossus e o Ico, porque... São obras de arte. São jogos que fazem o que o Matando Robô Gigante sempre fala, fazem você entrar no mundinho. Porque se você não entrar, é um jogo que você não consegue ser interrompido, que você tem que pausar pra dar um gole de cerveja ou de água ou de refrigerante, porque se você fizer isso enquanto você tá cavalgando, você perde a paisagem cheia de pixels, sabe? É imersivo. Acho que é imperdível, né? Pois é, pessoal, como vocês sabem, eu, Guizão, o João Gabriel Miopia, toda essa galera, temos o grande prazer de falar com todo o vigor do planeta de zumbis. Nossa senhora, mas que maravilha. É o melhor gênero de terror, porque tem o terror caguei na calça, tem o terror, ah meu Deus, não sabia o que esperar, tem o terror isso, mas o de zumbi, a gente gosta de assistir. Não, é lado humano, eu acho, né, Vivaco? É, e agora, meus queridos, eu que tenho só poucos motivos para comprar de volta o 360, sendo um deles Dead Rising 1, já que a Capcom tá brigando com a minha cara para não lançar, ela acabou de anunciar um capítulo onde você jogará com Frank West, o fotógrafo do primeiro jogo. No Dead Rising 2, né? No Dead Rising 2, isso. Obrigado por me lembrar. Por nada. O Dead Rising 2 já saiu com o conteúdo Case Zero, que é um downloadable content que leva você a descobrir mais ou menos como ele vai parar aonde o segundo jogo se passa. Dizem que custa $5 e é fantástico, é viciante e já dá um gostinho de matar zumbis. E agora temos mais um update. Eu quero ver alguém falar mal de downloadable content. Pelo amor de Deus, eu vou ter como jogar coisas que eu queria. As pessoas podem inserir toda a história novamente no jogo. E eu quero muito, eu quero jogar o Dead Rising 2, eu quero jogar o modo online, eu quero jogar os capítulos extras, eu quero tudo. Gabriel, eu quero tudo. Dead Rising, assim, foi muito criticado primeiro pela jogabilidade, assim, mas ele é muito definidor, assim, eu acho que é exemplar, assim, o jeito que eles exploram o gênero de zumbi, né? É a sensação de isolamento, a sensação de estar cercado por uma multidão, de famintos. Pô, Dead Rising 2, vou jogar, hein? Saiu pra PC, saiu pra PlayStation e saiu pra Xbox. Agora a Capcom podia lançar o Dead Rising 1 aí com menos bugs, uma jogabilidade renovada aí, né, Vives? Eu acho que foi que nem os códigos do Mega Man, que ela perdeu todos, ela só tem as ROMs. Reza a lenda que a Capcom perdeu tudo quanto é coisa que ela tinha do Mega Man. Então eu acho que a Capcom perdeu de novo, porque não é possível. Tudo ela lançou depois, tudo ela correu atrás. Ela lançou Lost Planet um ano depois, no PlayStation 3, as pessoas compraram, as pessoas jogaram. E era a mesma engine do Dead Rising. Por que não portaram? Eu não sei. Devem ter os motivos, eu confio na Capcom, mas eu desconfio do motivo. É, eu queria, viu, velho? Dead Rising 1, assim... Porque só no roletão é complicado, né? É um dos motivos. Se eu for comprar um 360 de volta, é pra jogar isso e o meu Fallout. Porque o meu save e todas as expansões estão lá no meu outro HD, né? É. Então, não vou começar Fallout de novo nem na porrada. São 150 horas aqui. Pois é, foi anunciada uma união bastante intrigante, né? A EA juntou Mikami, que pra quem não sabe é o criador de Resident Evil e Devil May Cry, com o Suda51, um malucão japonês que criou Killer 7. E um dos maiores hits do Nintendo Wii, que é o No More Heroes. No More Heroes. Que inclusive parece que saiu a versão em HD aí, né? Pois é, já tá aparecendo por aí. Pois é, a EA juntou esses dois gênios aí e fez um... revelou aí o Shadow of the Damned. Eu confesso, cara, eu achei bem esquisito, assim. Ele tem uma cara bem ocidental, sabe? Que é estranho quando você junta essas duas figuras. Mas, como não esperar também, né? É aquela coisa, né? É o game designer que já sabia fazer muita coisa, que é o cara do Devil May Cry, né? E o cara do Resident Evil. Com um game stylish, eu nem digo ele só como game designer, porque os jogos dele são muito únicos, porque o Devil May Cry é muito diferente dos Resident Evil, que é sempre crescente o trabalho dele. Já o Suda51, esse maluco, é sempre diferenciado. É. Então, é muito bacana ver esse tipo de coisa vindo da onde está vindo, sabe? De uma união junto com a EA. Até pouco tempo era visto como vilã de muitas coisas, né? Antes da Activision botar o chapéu de capeta, é, né? Não, a EA se redimiu, acho, nessa relação, né? Assim, criou novas franquias, como o Dead Space, tá? Os jogos cada vez mais bem acabados, aí. Assim, a única questão que eu achei estranha, quer dizer, é uma união extremamente promissora do ponto de vista visual, assim, e eu confesso que eu achei o vídeo bem genérico. Acho que a gente tem que esperar aí e ver o que vai dar, né? Pois é, pessoal, a notícia de zumbis não vai parar, se der a gente pula um, pula outra. Agora saíram detalhes do novo Yakuza, mas não é Yakuza, olha, eu sou um membro da máfia, olha, eu tenho parte em histórias relevantes. Não, estamos falando Yakuza of the End, que nada mais é do que a mesma ambientação que você tem do Yakuza, só que com zumbis, pelo que a gente conseguiu ver até agora. Pô, Vivaco, what the fuck, né? Não, não sei. não sei o que dizer. Acho que tá tudo errado. O mundo tá errado. É uma das primeiras chances que a gente vai ter de ver zumbis japoneses e eu ainda assim não estou empolgado, né? Uhum. É engraçado que a SEGA, eu acho que a SEGA é uma das poucas empresas que podia fazer um beat'em up com todos os personagens dela batendo em zumbi. Tá aí, ó, SEGA, faz isso aí, escuta aí, pega a galera do Golden Axe, a galera do Streets of Rage, a galera do Shenmue, do Yakuza pra bater em zumbi. Mas não faz personagens que eu não conheço, no ambiente que eu não conheço, que não vão me dar nada, dentro de um universo que não é esse, sabe? Não, é só esse o problema. É, não tem nada a ver. Yakuza é uma espécie de simulador de vida com um beat'em up, assim, né? Que se passa no Japão, num daqueles bairros bem movimentados e você, pô, vai no karaokê, bebe, cheio de atividades, né? E, pô, zumbi, assim, a gente adora zumbi, mas vamos combinar aí com coisas mais... que tenha mais a ver mesmo, sei lá. Achei meio estranho. Eu acho que, assim, as partes de luta do Yakuza são sensacionais. Isso é uma coisa que eu já vi e é a coisa que mais faz vontade de jogar. Se ela estiver fazendo um add-on, um jogo pra baixar, alguma coisa assim, de $15, você vai bater zumbis usando a mecânica do jogo, pra mim é muito legal. Agora, a gente conhece a SEGA, né? Ela provavelmente vai fazer o jogo inteiro, vai faltar coisa pra caramba. Não vai vender nada. Mas, assim, dizem que vende bem o Yakuza, os fãs gostam muito. É, principalmente lá no Japão. O jogo tem muitas dificuldades pra chegar no Ocidente. O Yakuza 1 saiu bem depois pro Play 2, né? E bem depois que saiu no Japão. E acho que o 2 só chegou na Europa, se eu não me engano. Sabe, assim, é uma coisa bem... Mas disseram que o 3, ele saiu... do Japão já com legenda em inglês. Ele já estava pronto praticamente. O que demorou foi aquela coisa que a gente conhece, a burocracia, direitos autorais internacionais, distribuir. Você podia simplesmente traduzir a capa e botar o jogo para vender, mas o pessoal não deixou. Engraçado, a gente briga pelo jogo justo para tornar a coisa justa quando a indústria mesmo apanha. O que são essas coisas do direito autoral do mesmo jogo? Porque alguma outra empresa pode revendê-lo lá fora. É uma loucura, né, Vênus? E a Capcom, ela de novo, né, como não podia deixar de ser, cumpriu aí o que parecia certo já, vai adicionar na versão de arcade de Super Street Fighter 4 o Yun e o Yang, né? Como a gente tinha noticiado há algum tempo atrás aqui no Nerd Drops, confirmadíssimo. Agora é esperar chegar nos consoles, né? Por downloadable content e jogar, né? É, pois é. Tem aí no vídeo, você vê a jogabilidade deles, eles são bem diferentes. Eles não são que nem o Ken e o Ryu, que tem algumas nuances, que hoje em dia o hardcore consegue dizer que são muitas. Eles são muito diferentes. Eu lembro que eu só conseguia jogar com um, mas eu nunca aprendi direito. E agora é esperar. É um lançamento que provavelmente vai ter que ser pago, eu acho, mas eu não acho que o personagem deveria ser pago. Juntamente com isso, foi revelado na TGS uma galeria de como vai ser o próximo pacote de roupas do Super Street Fighter 4. Por mais que seja mais uma vez abusiva, finalmente botaram roupas muito fodas para alguns personagens. O El Fuerte e o Ken ganharam roupas sensacionais. A Chun-Li ganhou a roupa do Alpha Clássico. O El Fuerte tá irreconhecível. Ele parece um demônio. Ele não tá mais o fulhão brincalhão. A Chun-Li tá gostosa. A Sakura tá... vamos dizer, pecaminosa. A Makoto tá de colegial. Tá, cara, é sério. Tá fantástico. Já me dói a carteira. Aprendam aí com a Capcom, né? Como é que se dá suporte, né, velho? Olha, Vival, que a gente não cansa de babar o ovo da Capcom aqui, não, velho? Não. Quando ela começar a cobrar, aí a gente para aí. E aí, pra finalizar, pra quem conhece todos os jogos de luta e são especialistas, o Dan tá com a máscara do Mr. Karate da série King of Fighters, do qual ele supostamente seria uma paródia, e da série Art of Fighting também, né? E a gente fala do King of Fighters porque tem golpes que nem na série tinha e que já foram parodiados. O link pro vídeo dessas roupas tá aí na postagem, e vamos para a próxima notícia. Então, mais imagens surgiram de mais um Final Fantasy agora para o PSP, o Final Fantasy Duodecim Dissidia 012, que a gente falou na parte de notícias da semana passada do Nerd Drops. Bom, era o que eu esperava da Square Enix, já que ela desenvolveu uma engine muito eficiente para o PSP. Ela tem que entupir esse jogo de conteúdo, botar uma versão para instalar no HD como é a primeira e poder jogar online, porque ficar jogando offline é broxante. E tá aí o link para as imagens. Também foi confirmado o Ken do Final Fantasy IV, que é o Dragoon, um dos primeiros dragões protagonistas decentes. E é isso. Saíram também novas imagens do novo Castlevania, o Castlevania Lord of Shadow, que tem supervisão da equipe do Kojima. Do Kojima, né? Confiram aí. Pô, Vivi, estão falando bem desse jogo, viu, velho? Cara, ainda bem, porque eu voltei a jogar Super Metroid, que eu terminei todos os Castlevanias do DS e terminei todos os Castlevanias do PSP, e eu tô querendo coisas desse gênero, e como eu não tenho um Wii, eu não posso jogar o Metroid Other M, e eu quero jogar um Castlevania e... Bom, tem esse Castlevania, né? Afinal de contas, é um Castlevania. E eu vou falar Castlevania até eu ganhar uma vida do Mario Castlevania. É isso aí, dá-lhe Castlevania. Pois é, além das imagens, também saiu o trailer. A gente vai botar o trailer pra vocês verem. Digam o que vocês acharam, o que vocês esperam desse jogo, que faz muito tempo que a gente não joga Castlevania numa TV. É. E faz muito tempo que a gente não joga um Castlevania não linear na TV, que pra mim é o mais interessante, que a última vez que eu me lembro que eu joguei um não linear foi na geração PlayStation, mas eu queria mais coisas do tipo o Super Castlevania do Super Nintendo, que não é tão linear, é fantástico. E o que você espera desse jogo, João Gabriel? Velho, eu não esperava nada, mas assim, o jogo tá sendo elogiadíssimo, sim, estão falando que é muito bom, falando que é longo, pelo que eu vi nos trailers, as músicas, infelizmente, não são músicas de Castlevania, tem uma tocada mais épica, assim, sabe, de meio God of War, meio Evanescence, é a guebalagem de sempre, né, mas se o jogo for bacana, né, velho, as músicas sempre vão fazer falta, mas a gente aguenta. Pois é, por Castlevania a gente aguenta. Eu adorei a ideia dele ser, gente, adorei, tá bom? Eu adorei a ideia dele ser longo, porque eu tô jogando Super Metroid completamente perdido, porque eu nunca tinha jogado, vergonha minha, podem criticar, pode botar aí, o Vivaco tá atrasado, eu joguei tanta coisa obscura e não joguei o bom. E eu tô demorando pra jogar, tô jogando de pouco em pouco, porque eu não acho, tô jogando só usando save e aprendendo a dar pulo em parede e apanhando, mas apanhando. É difícil, né, velho? O jogo é difícil, ele não é tão difícil, mas é porque eu tô tendo aquele embate de jogo completamente novo. Eu sei. É isso que eu quero um jogo que dure, que eu consiga jogar por mais de 20 horas procurando e explorando. Porque não estão me dando motivo pra explorar hoje em dia, né? O achievement só vem se eu pegar 100% do castelo e zerar no hard. É isso. E Gran Turismo não para de vir novidades, o lançamento está se aproximando. Tem um monte de coisa sobre Gran Turismo aí na TGS, sobre o clima, as mudanças de clima, sobre os eventos especiais, sobre as pistas. Mas tem umas imagens aí que a gente vai deixar o link no post. Tem um Jeep militar e uma Kombi, Vivaquinha. Que é isso, meu amigo? Isso é a prova de que o nosso amigo, que eu já comentei que um dia eu quero trazê-lo aqui para gravar conosco, que é o Tite. Quando sair Gran Turismo, eu vou chamar ele para fazer um Game Talk especial também. Ele falou que Gran Turismo faz você se sentir dirigindo um carro de verdade, mesmo com o controlezinho do PlayStation 2. Ele falou que conseguia perceber as nuances. Cara, tem uma Kombi e um Jeep militar. Eu já dirigi uma Kombi uma vez. Eu vou querer dirigir no volante mega esportivo da Logitech. Eu quero dirigir nele só para tirar onda. Ah, meu Deus do céu, eu quero ser motorista de Kombi, cara. Gran Turismo tá me fazendo querer pilotar uma Kombi. E eu quero ver isso em 3D. Gente, quem tiver uma TV 3D, avisa quando eu estiver em São Paulo que eu vou aí visitar. E a gente joga juntos e eu faço piada. Pois é, pessoal. E pra quem sempre reclama, sempre vai ter gente que reclama que tá com saudade do cartucho, que gosta de jogo que sai fechado da fábrica, que gosta de jogar jogo bugado, galera que não vê problema no DS. Tá aí mais um update que vale a pena. O Battlefield Bad Company 2 está saindo com um modo Vietnã que vai ser lançado via downloadable content para o PlayStation 3, 360 e PC. A EA ainda não botou o preço, mas vai se passar em 1960, o que normalmente a Activision faria um jogo novo, eles estão botando como um downloadable, então você vai poder, tô jogando aqui o jogo na guerra atual, com um clique alguém te convida, você tá em 1960. Muito bom, né, Vives? A gente que jogou aí Battlefield, todas as gerações praticamente, a gente deu uma parada agora, né, mas o Vietnã era quebrado o jogo, mas era divertido, né? Nossa, mas era, e ainda mais tinha era um dos poucos jogos que tinha o fator pânico cocô na calça, né? Que era você tava lá de sniper, campeando, sendo bom e velho filho da puta. Tranquilo. E de repente você escuta a porra do barulho do helicóptero. Meu Deus do céu. E não era o barulho do helicóptero, era a trilha sonora que você podia dar play da Cavalgada das Valquírias. E você falava, e agora? Vou desistir aqui. Pô, é muito bom. Me lembra os tempos de LAN, né, Vives? Porra, velho. Saudade, saudade. Mas saudade. Tem agora uma maneira fácil de matar. Ainda mais tendo versão de PC e versão de Play 3, dá pra... A grande maioria que a gente conhece, dá... É só a gente combinar, se for comprar o jogo, combinar o mesmo. A gente vê se monta um grupinho com a galera do Nerdrops e tal. E se diverte. E o PlayStation Move, que saiu há poucos dias atrás, lá nos Estados Unidos, começa a dar seus frutos. Foi anunciado para o PlayStation Dead Space Extraction, que era um jogo que fazia parte da franquia Dead Space, que saiu para o Wii, o shooter, né? E que agora vai sair no PlayStation 3 em HD, graças ao Move. Pô, Vivaco, eu confesso que eu não vou achar ruim não se os melhores jogos do Wii saírem aí pro PlayStation e em versões em HD, hein, velho? Pois é, e é uma cópia pra quem comprar o Dead Space 2 do PlayStation 3, é exclusivo, é muito bacana esse tipo de coisa porque é um rail shooter, né, porque a gente tem o shooter de navinha, que é como Gradius e R-Type, e a gente tem o shooter, a gente às vezes se perde, mas tem o shooter de pistolinha, que o Wii é recheadíssimo e faz muito bem, só que isso vindo pra quem já tem o PlayStation Move, vai ser um adicional delicioso, porque você vai comprar o jogo. Se você já comprou o Move, vai estar lá de brinde. Eu que não tenho Move, me vejo com um bom motivo pra comprar. Mesmo porque o jogo foi elogiadíssimo, né, na época que saiu pro Wii, assim. Mas é aquela coisa, a gente que tá mais acostumado, assim, a jogar em HD, a gente fica meio mal acostumado, né, a gente não consegue... Eu, pelo menos, vendi meu Wii porque a bagaça não roda em HD. Outra coisa que também vem disso, que é a questão de que eu queria o pacote mais completo do mundo. Que eu queria de verdade... era que fosse uma caixa que viesse com um, com o 2, o Extraction, o quadrinho e o Blu-ray da animação. A gente falou mais cedo aí que a EA anda merecendo respeito. Não sei se vocês se lembram, na época do lançamento Dead Space 1, assim, eu nunca vi uma campanha de marketing criar tanto material paralelo ao universo, assim, muito legal as HQs, a animação é legal também, tinha muito material pra material extra, assim, pra enriquecer o universo, e tá aí, muito, muito, muito boa notícia. Pois é, e também nessa TGS ganhou uma data de lançamento o Parasite Eve 3, que é o The Third Birthday, que seria o terceiro aniversário, e no lançamento falaram que o terceiro aniversário, sei lá, comemorado dia 22 de dezembro, então ainda virá esse ano, com um lançamento para meados de 2011 nos Estados Unidos, isso é um lançamento lá fora. Para quem não lembra o que é o Parasite Eve, era um survival horror shooter RPG. Você começava a atirar e fazia dano e subia de nível. Era delicioso, pelo que eu me lembro, era delicioso. Pois é, é uma série que fez muito sucesso aí na época do PlayStation 1, né? O primeiro fez mais sucesso do que o segundo, na verdade o segundo foi, eles pegaram bem pro lado, puxaram bastante assim pro lado de Resident Evil e não ficou tão bom, mas fez muito sucesso depois nunca mais, né, então é um lançamento que acho que tem muita gente esperando aí, exclusivo pro PSP, vale dizer, né. E se você estiver ouvindo isso no dia que saiu esse cast, você já pode atualizar o seu PlayStation 3 para que ele rode Blu-rays em 3D. Agora é oficial, o anúncio foi feito na Tokyo Game Show, mas como já passamos a Tokyo Game Show, você pode fazer o anúncio agora. Pra você que só tem um PSP e sabe que a Sony caga e anda pra o PSP Go, que nem o que eu tenho, ela lançou um novo PSP, um modelinho novo, um modelito, não é nenhum modelo, que é um PSP padrão, com grips pintados do Monster Hunter 3, Portable 3, e um analógico melhorado. Ela mexeu no console que ninguém achava que ela ia mexer. Por quê? Porque a gente sabe que Monster Hunter é a coisa que vende PSP no Japão e que é a única coisa que faz esse analógico ser realmente usado. Pois é, eu confesso que eu não consigo entender o que a Sony faz com PSP, sabe? Ela parece que vai dividindo a base, vai dividindo. Quer dizer, os lançamentos dos consoles, as pequenas melhorias, elas nunca se justificam. O PSP Go foi um fracasso, né? Agora ela vai lançar um PSP com o analógico melhorado e, pô, sabe, o videogame tá morrendo, gente. Deixa morrer, eu acho, lança um, anuncia aí um PSP Go, aí anuncia aí um PSP 2 definitivamente, porque tá complicado aí pra Sony. Pois é, o que eu acho legal é que as pessoas têm que chamar atenção pra onde elas estiverem, né? Um developer da série Mortal Kombat disse que está em mãos com o PSP 2. Isso durante a TGS, ele não anunciou na TGS. Isso aqui é um bônus pra vocês, que eu até furaria a pauta do cast da semana que vem, mas a notícia vai ficar velha. Mas ele falou que é uma máquina poderosíssima. É, assim, agora pensando nesse aspecto, poxa, eu não sei o que o programador de Mortal Kombat sabe, porque se fosse uma Square Enix não para de programar pra videogame nenhum, eu até compreenderia, mas... Pois é, Vives, eu vou te falar uma coisa em relação ao PSP 2, já no campo da especulação e... Mas assim, se não for em 3D, vai bombar de novo. Vai bombar de novo, porque o que a Nintendo fez ali... Inclusive, a tecnologia que a Nintendo botou no 3DS nem é patenteada, assim, por ela, entendeu? É uma tecnologia licenciada, então se a Sony não botar o PSP 2 aí... em 3D, vai apanhar muito pra Nintendo e vai apanhar muito pro iPhone. A briga agora cresceu, né, meus amigos? Cresceu, cresceu. E é sempre bom, né? Eu só fico meio triste, assim, com o tanto que a Sony parece perdida com o PSP, assim. Não sabe o que fazer. Não sabe. E se ela se organizasse e começasse a lançar direito jogos de Play 1 pro PSP, os jogos de Play 1 na PSN direito, lançasse, organizar, botar os... Porque os jogos só precisam ser um pouquinho trabalhados. Não, o videogame é bom, entendeu, Vivaco? A ele questão é, é mercadologicamente mesmo, que você... É, ela enfia os pés pelas mãos sem parar, assim. Eu acho que devia ser pra bombar, sabe? Porque minha opinião aqui, ó, isso, por isso que é um Game Talk. Eu acho que a Sony devia vender jogo de Play 1 a R$1,99 se fosse no comprado... iPhone, né? Se fosse comprado via PSP. Eu acho que ela tinha que fazer isso. Você pega o seu PSP, entra online e compra jogo de Play 1. Você ia ter o seu PlayStation 1, matar a sua saudade. Imagina você comprar por $2 os Crash Bandicoot, que eram jogos excelentes daquela época. Que funcionam perfeitamente bem assim no videogame portátil, né? Pois é, e pro pessoal aí que jogou Demon's Souls, que é um joguinho que eu sou alucinado pra jogar e devo jogar agora que eu pegar um PlayStation 3. Pra quem não sabe, Demon's Souls é uma espécie de dungeon crawler dificílimo, mas que dizem que é um dos jogos mais... Ele é recompensativo. Exato. E vou jogar o Project Dark porque são jogos que sempre me pareceram interessantíssimos, assim. Pois é, pessoal, e a Microsoft, para mostrar algum serviço, chegou lá no Japão, em plena TGS, e colocou à disposição o Fire Pro Wrestling no 360, saindo com suporte Avatar. O que que é? Um joguinho de luta livre, que deve ser bem bacana no estilo arcade, que deve ser divertidíssimo, na minha opinião, de merda, mas com suporte Avatar. Eu não sei se você vai vestir o seu Avatar ou você vai poder jogar com ele completo, porque... Antes de dar 3 headlights, o meu tava com um Hobby Jedi e um Sabre de Luz. Então seria ótimo ver o Jedi Vivaco entrando em batalha. Parece ser interessante e é bom ver a Microsoft mostrando alguma coisa lá longe. Não falaram nada de suporte ao Kinect, até porque jogo de luta livre sem botão deve ser uma coisa meio absurda. Se imaginar no chão deve ser uma besteira. E é bem isso. E numa rapidinha aí, também ligada à Microsoft, dois jogões foram anunciados exclusivamente para Xbox Live Arcade. Para quem conhece, são jogos incríveis. Um deles é o Radiant Silvergun, é um shooter da Treasure, que saiu no Saturno. Eu não tenho certeza se saiu no PlayStation 1, mas que saiu no Saturno e vai receber uma versão em HD. E o outro é o Bangayô, também da Treasure, que é um jogão, eu tenho ele pra DS e adoro. Saiu também uma versão pra Dreamcast e agora vai sair uma nova versão pra Live Arcade. Isso vai ser em High Definition também? High Definition. Cara, então, o 360, os donos de PlayStation, os donos do PlayStation que me perdoem, mas o 360 tá muito bem servido de shooter, porque eu lembro que toda vez que eu ia na sua casa, sempre tinha alguma coisinha. O 360 tem alguns, né? Não, e Vivaco, são dois dos melhores, assim. Radiant Silvergun virou um jogo extremamente raro. Dizem aí que você não compra uma cópia de Saturno por menos de $150 no eBay. E Bangayô, sério, se você tem um DS, eu não poderia recomendar mais. um jogo absurdo, com sprites na versão de DS, os sprites são pequenininhos e eu nunca vi tanta bala voando ao mesmo tempo, velho. Então, e a Treasure mandando ver no suporte, né? Pra se juntar aí ao Ikaruga, que também tem uma versão pra Live Arcade. E, querendo ou não, né, só reiterando aquele assunto que tocamos anteriormente, agora estamos falando de shooter de navinha, né? Porque é difícil separar isso, porque é o jeito que a gente vê. E, meus amigos, a gente não ia ter um vídeo da semana, porque mais da metade de tudo que vocês estão vendo aí, mas tudo são vídeos, ou tem um vídeo, ou tem alguma informação, mas... Esse merece, né, Vício? Esse merece. O nome do jogo é Azura's Wrath, ou A Fúria de Azura, que deveria... O Asura, ou poderia ser... Asura deve ser algum deus, se eu tiver errado, ou um demônio, me corrijam, que é feito pela galera, em colaboração da Capcom com a galera do CyberConnect 2. O Vivaco, a Capcom tá em todas, velho. Ah, meu Deus do céu. Eles são os responsáveis pelo... Naruto Ultimate Ninja Storm. Se você acha que esse jogo, porque é do Naruto, é besta, entra na Game Trailers e veja um vídeo em alta definição ou no YouTube, Naruto Ultimate Ninja Storm. Você vai ver um desenho animado em altíssima definição, melhor do que o desenho do Naruto, a 60 fps e muita pancadaria. E eles estão trazendo a coisa mais absurda que eu já vi em muito tempo. Pois é, assim, pensa numa coisa exagerada, um joguinho de ação exagerado e é leve. A enésima potência, meu amigo. Que é isso, velho? Que é isso? Vejam aí, vejam, babem, esperem, porque esse... Nossa senhora, hype tá alto agora, velho. E agora, mais um trailer que não é um vídeo da semana. Como a gente falou há muito tempo atrás, acho que quando a gente tava começando, o Alice Madness Returns, teve um trailer de inauguração do projeto. Olha só. De lançamento do jogo, e foi lançado na TGS. Eu acho legal que um jogo com temática completamente diferente de qualquer coisa que eu acho que japonês vai gostar, tem um trailer de inauguração na TGS. Por quê? Porque todo mundo sabe a importância que tem uma feira, que é a imprensa mundial de games, e você, ouvinte, e nós, podcastais, podcastais, vamos falar. Tá aí o link no post, assistam o trailer, como sempre, surpresas e diversão. Tudo é muito bonito, tudo é muito charmoso, estiloso, e é bacana porque é um impacto mais artístico. Ele, por mais ocidental que seja, ele parece uma obra europeia de literatura adaptada para um game, como é a questão de Alice no País das Maravilhas. Isso é muito bacana, você vê a arte invadindo outra arte, que é a literatura, invadindo a arte visual, invadindo o game. E aí o jogo fica relevante para qualquer pessoa. Você pode não consumir esse tipo de arte, mas você vê as diferenças disso tudo. E, pessoal, caso vocês tenham ou não percebido, a gente não achou nenhuma notícia relevante de Wii, nenhuma notícia relevante de DS. Por agora, estão vindo os lançamentos, e a gente sabe que o DS está ficando um pouquinho mais velho, que o que tem para sair pro DS é para encerrar o console. O que tem para sair pro Wii são alguns muito bons jogos, como Epic Mickey, como algumas coisas... O Zelda, né? E... não teve muita coisa mostrada, pelo menos pela... Na verdade, a Nintendo historicamente não participa da TGS, né? Então é natural aí que... Ela tem um evento que ela se mostra sempre, que é a... Eu não sei nem se existe mais esse evento, mas ela tinha um evento, não sei, velho. Era alguma coisa japonesa também, eu lembro que era bizarro. Pode deixar que semana que vem, no cast do Nerdrops, deve ter mais notícia. Se não tiver, também corram atrás, botem aí nos comentários, puxa a orelha do João Gabriel, do meu amigo Miopia, porque sem vocês a gente não faz o cast. E esse foi o primeiro Game Talk especial. Dá-lhe notícia, né, Vives? Acho que foi uma cobertura bem completa, hein, meu amigo? Dá-lhe notícias. E muito obrigado a Humberto Koga pela cobertura exclusiva, trazendo fotos. Matem a curiosidade de como é. Pois é, pessoal, o aqui é o Vivaco. E aqui é o Miopia. Pois é, e um abraço pixelado pra vocês. A gente se vê no bloco de notícias do Nerdrops, mas até lá. E Nerdrops, chupe essa ideia, meus queridos. Música.